Por onde necessitei, sempre esteve ali. Por onde me lamentei, sempre esteve ali. Conexão tão rara, identidade pura. Amigos que eu trago dos rolês da rua. Noites em claro, eu lembro bem. Rap no talo das FX e o Tem. Sigo refém desses dias, a saudade me prova, ligação é simples de verdade. Reciprocidade, sem egos, vaidade, mais do que amizade, irmão sem falsidade. Pode contar comigo, sempre voltar aqui. Pode contar comigo, estenda a mão pra ti. Ando distante, eu sei, mas sempre eu guardarei. Falta contato, eu sei, mas nunca esquecerei. Dos dias e das sessões, tantas recordações. Tudo tão verdadeiro, simples realizações. Amigo, conta comigo, sempre estarei aqui. Amigo, conta comigo, sempre oro por ti. Quando sobrar um tempo, espero uma ligação. Jogar conversa fora, lembranças, tempo bom. Amigo, conta comigo, sempre estarei aqui. Amigo, conta comigo, sempre oro por ti. Quando sobrar um tempo, espero uma ligação. Jogar conversa fora, lembranças, tempo bom. Já faz um tempo que a gente não se vê. Amigo, longe estamos, mas sempre lembro de você. De cada rolê, de cada risada. Projetos pro futuro, cachaça na madrugada. Da nossa infância, bate bola no campinho. De quando se mocava pra poder tomar um vinho. E agora que sozinho, me veio na lembrança. Sincero na amizade, não importa a distância. Logo a gente se revê, se reencontra. Na memória as histórias eu tenho tantas. Algumas pra recordar, novas pra te contar, irmão. A cada tombo sempre me estendeu a mão. Presente na alegria, nos momentos de dificuldade. Nessas horas vejo quem é de verdade. E nessa lista é reservado seu espaço. Anos de amizade, nem o tempo quebra o laço. Amigo, conta comigo, sempre estarei aqui. Amigo, conta comigo, sempre oro por ti. Quando sobrar um tempo, espero uma ligação. Jogar conversa fora, lembranças, tempo bom. Amigo, conta comigo, sempre estarei aqui. Amigo, conta comigo, sempre oro por ti. Quando sobrar um tempo, espero uma ligação. Jogar conversa fora, lembranças, tempo bom. Me lembro desde moleque, curtindo o Zep, que vinha do quarto do fundo. Era só os boom-bap, os primeiros a gente não esquece. Mudaram o meu mundo, amigos de sintonia, a maioria é vagabundo. Mas trabalho e tem estudo, é conhecimento das ruas, real life. Na tristeza ou na alegria a gente vai pro mesmo lado. Satisfação, tamo junto, aliado. Vamos desse ano pro ano que tá guardado. É verdadeira irmandade, nossa sintonia tá na eternidade. Você pode ir embora, eu posso sair daqui. Você pode ficar longe, mas ainda está aqui. E eu posso sentir, pois faz parte de mim. Eu lembro muito bem a última vez que te vi. Você pode acreditar que sempre estarei aqui. Você pode acreditar que sempre estarei aqui. Amigo, conta comigo, sempre estarei aqui. Amigo, conta comigo, sempre oro por ti. Quando sobrar um tempo, espero uma ligação. Jogar conversa fora, lembranças, tempo bom. Amigo, conta comigo, sempre estarei aqui. Amigo, conta comigo, sempre oro por ti. Quando sobrar um tempo, espero uma ligação. Jogar conversa fora, lembranças, tempo bom.